viemos de um só local, chamado África, com o mesmo ideal. Por um ponto final no racismo, é, só depende de nós, pretos. A volta por cima, há centenas de anos tem sido assim. Não apoiamos essa filosofia errada, preto acomodado, uma mente subordinada. Se liga, cara, racismo não é piada, eu fico injuriado. O que mais me aborrece que o preconceito de cor e mentes não evoluídas cresce. Porém os pretos se fodem, padecem, são esquecidos, vivem desorientados, injustiçados, perdidos. Aonde o nível de vida é ruim, precário, o regime nos deixa expostos nas mãos dos fantasiados racistas otários. E como sempre, a burguesia maldita age muito mal. As portas são fechadas devido nossa condição social. Quando será que um preto vai pertencer à família real? É o sistema errado, o nível de vida que a gente leva, discriminação social que gera o marginal, tiroteios e mortes aqui no Brasil. O preconceito de cor é muito forte e covarde, infelizmente. Mulheres negras continuem lutando muito em busca de seu ideal, acesso buscando seu espaço no mercado de trabalho. E os otários, eles exigem diversos idiomas, curso superior e diploma, muita burocracia, porque só empregam mulheres loiras modelo, filhos da burguesia. Tudo isso é foda, é fato, é realidade. Quantos pretos de classe pobre existe cursando a faculdade? Só porque eu quero ouvir. Discriminação é o maldito defeito que eu carrego no peito desse mundo racista, inconsequente. Essa é a postura negra. Nós somos sobreviventes, nós somos sobreviventes. Mundo racista, inconsequente. Essa é a postura negra. Nós somos sobreviventes, nós somos sobreviventes. Mundo racista, inconsequente. Nós somos sobreviventes. Oportunidade, cara, não temos. Desse mundo racista escuro e obsoleto, a mídia branca trabalha pra denigrir a imagem do povo preto. Marginalizado, os pretos ficam na questão. Um velho hábito prejudicar nossa imagem e reputação, ridicularizar nossa situação. Preto parado é suspeito, correndo é ladrão. Racismo policial, Carandiru pavilhão. É o nosso ponto de vista, visão, posição de sobreviver nesse ano de discriminação e falsidade. A mídia é uma acumulada com um capitalismo selvagem. Eles denigrem nossa reputação, destroem a nossa imagem, distorcendo toda situação. Eu vejo nos jornais e na televisão notícia em primeira mão, de forma injusta e desleal. Um cidadão de pele escura é tratado pela minoria branca racista como marginal. Caralho! Eu olho nas colunas sociais e até me espanto. Burguês usa droga, roubou e mata, e para os policiais sou chamado de santo, então. Discriminação é o maldito defeito que eu carrego no peito desse mundo racista, inconsequente. Essa é a postura negra. Nós somos sobreviventes, nós somos sobreviventes. Mundo racista, inconsequente. Essa é a postura negra. Nós somos sobreviventes, nós somos sobreviventes. Mundo racista, inconsequente. Nós somos sobreviventes desse mundo esquisito. Lutas raciais, conflitos para acabar com esta situação. Banir o racismo, muitas vezes eu, cachorro louco, estar. Eu paro, eu penso na reflexão, então. Quantos irmãos lá no apartheid morreram? Quantos ainda irão morrer com armas letais? Incompreensão dos homens, covardia dos policiais, mas os fatos são reais. Não tem como ser disfarçado. Rodney King foi espancado pelos policiais. Cena de terror, toda a América se revoltou. Preto, branco, cobre a justiça onde for. Diariamente a nossa raça negra vem tentando se impor e demonstrar claramente o nosso verdadeiro valor. Sim, eu me orgulho de ter nascido um preto original. A mim eu dou muito valor, sou um preto real, não um branco boy. Como Malcolm X, como um zumbi, uma lenda viva, o nosso grande herói. Livros, histórias, vamos banir o preconceito, revolução radical. Por um ponto final, o homem branco é desleal. Injustiça contra os negros no tribunal é covardia. Chega de sofrer calado, não quero ser apagado com calibres pesados aqui na periferia. A miséria reflete no espelho. O preconceito é o maldito defeito que eu carrego no peito desse mundo racista, inconsequente. Essa é a postura negra. Nós somos sobreviventes, nós somos sobreviventes. Mundo racista, inconsequente. essa é a postura negra, nós somos sobreviventes desse mundo esquisito, irregular, racista, individualista, selvagem, sanguinário, capitalista, negligente, brutal, anormal, desigual. O nosso ideal é sair do escuro, acender o pavio. Racismo é uma prisão sem muro, preto acomodado, nosso exército está sendo formado. Vamos acabar com sua raça nazista, careca do subúrbio. Falsos profetas comunistas jamais serão perdoados. Vacilão, não fique parado, acomodado de olhos vedados. Na linha de fogo cruzado desses otários, fantasiado, muito mais forte que um amuleto para vencer o sistema e o estúpido preconceito. Só depende de nós, revolucionários pretos. Só depende de nós, revolucionários pretos.